Salvador 352, Madonna, para pista de levantamento 804. Trip 5241, está autorizado, tiver estacionamento, chama para um táxi. Autorização para o táxi 5241. Bruno 807, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.510, do ajuste na 012, informe no localizador. Extra 2.512, está mandando o localizador, Bruno 807. No solo 21, Olivrache, solo 219. Olivrache, solo 1219, 4462. Solo Salvador, boa tarde, azul 4462. 4462, azul, está autorizado o táxi de Alfa, reportando 11 Juliette. Táxi de Alfa, vai reportar esta Juliette, 4462. 4000 pesos, voo no 696. Torre Salvador, Guardião 05. 321 no ponte 6, tem informação Quebec, para autorização Brasília 360. 090 graus, 14 nós, reporte no solo controlado, Guardião 05. 4 graus, reportar ao solo controlado, Guardião 05. Direita, sai da árvore, elefa via Amplizulu 17. Controle opera 120, décimo 8, transponder 50. 62. 320 Brasília, com decolagem pista 10, com curva direita, árvore, transição elefa. O peso 17 é a aerovia, 208 o controle, 5062 o transponder, o Xané, 6321. 6321, o contagiamento está correto, chama pronto para o feedback, estacionamento. Demarei, obrigado, Sérgio. Fala, 3241, 43 a bordo, 4 horas, alterna modulada. 5241, está autorizado o táxi via Pátio Uno, Taxway Índia. Ponto para 10, chama Torre 1895, ajuste altímetro 10, 12, bom voo. Pátio Índia 1895, pista 10, 241. Azul 4462, vai dar passagem a TR da Trip Taxiana, pode estar autorizado a ingressar em Juliette, posição 03, Pátio Uno. Gente, após a aeronave da Trip, está autorizado ingresso via Juliette, 4462, portão 6. Estou falando, 7, o Quebec, Quebec, Torre Salvador, 118.95. 2392, está sob vetor para sequenciamento, mantenha a proa limitado pelo localizador. Desce e mantenha 3.000 pés. Mantenha a proa, descendo 3.000, limitada pelo localizador, 3.192. Vai Salvador 3542, 4-1. Alinhar e decolar da 1-0, vento de 100 graus, 1-4-2 ou 5-2-4-1. Alinha e decola 5-2-4-1, 3-3. E no solo 2-5, frequência livre. Controle Salvador, 3-5-4-4-6. Contato 35446, sem identificação, chegada a mão, no ideal desça para o nível 060. No ideal desce para 060, 5446, saindo chegada a mão. 3192 para o localizador, curva direita para a 070, está autorizado a final do ILS-X-Rei, desça para 2000 pés. 070, autorizado para o seguimento X-Rei, está 3192. No zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle opera 120.8 e transponda 5073. Cuidado 10, decolada 10, curva esquerda, Puca, 5627, cotejamento correto, chama pronto para o tiver funcionamento. Semana para puxa acionamento 5627. Cinco, dois, quatro, um, decolou os 26, controle 1208. 120.8, boa, 5241. 26, eu vim cadê que é. Tem condições de manter a velocidade até o toque? Negativo. Pode aproximar. Que aproxime, se puder não reduzir muito, eu agradeço. Então, autorizado o pouso no 7, 100 graus com 15 nós. Gente, eu vou evitar a redução. Como 20 nós. Autorizado pro Diabo. Dá presente, Diabo, 5241 na direita. Controle Salvador, boa tarde. Mantenha escuta, gol no 807, complete a final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295, gol no 807. Funcionário 6314, boa tarde, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Mari 060, se possível, pode no box, poderia voltar. Uma milha para o externo, baixar a travada. 607, continua aproximação em redução e agora de pista livre. Para a cidade, mais 17. Esse tipo 446, desse para, livrou agora um 50, descendo para o 060, hein? É. Estacionamento, voo 649, posição 2. Voo 649, contendo com a equipe de solo, tiver estacionamento, chamando pronto para o táxi. Coordena, chama pronto, 649. São 3192, comprei a final do procedimento, torre 118.95, vou pôr. 295, plano 3192, obrigado. 10, boa noite, 07. Serra no solo aos 29, estacionar a frequência livre. Salvador, tá 3192, GLS, baixar travada, Zó. 3152, 3192, número 2, continue a aproximação e guarde pista livre. Continua aguardando a pista livre 3192. No solo 30, libere e no solo 219. 3192, livre pouso, vento uma centena, 14 nós. Vento com uma centena, 14, 3192, livre, obrigado. Salvador, eu vou no 807, livre no 5. Vou no 807, estou autorizado a táxi Alfa, GS, posição 09, bate ouro. Táxi autorizado, de Alfa, posição 09, vou no 807. Para o táxi, voo 649, 109 no POB, 2 horas e 10, Salvador. 49, poderia confirmar a autonomia alternativa? Autonomia de 2 horas e 10, alternativa Salvador. Sim, autorizado o táxi, Apache 1, táxi India, ponto 010, chama torre 11895, hoje já altímetro no 012, grata, bom voo. Via India, ponto 018, 95, obrigado, boa tarde. Obrigado, bom dia. É 6304, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste no 0 no 2. Com 2002, desce para 2000, está autorizado o procedimento, 6304. 192, no solo 33, no solo 219, eu livrar. Libra, chama 2193, 1903. Do Rio Gol, 649. Rio Gol, 649. Quem chamou, confirma? Gol, 649, pode estar na próxima. A linha decola, separada? Sim, amor. Ok, alinhar e decolar sem parada, vento uma centena, 15 nós. Tráfego da companhia a meia milha de externo. Gente, alinhar e decola sem parada, da 10, bem contra nós. 02, 3, 1, boa tarde, São 3, 1, 5, 5, informação Romeu, autorização Guarulhos. Então, 3155, está autorizado Guarulhos, o nível de voo 340, decola 10, curva à direita, saída da Euleda, eu desviei, peso voo 44. Controle, peraí, 120, decima 8, e transponda 5071. 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, decola 10, curva à direita, saída da Euleda, pode voar direto, eu desviei. Abre o 44. 1908, controle 5071, 3155. São 3155, 5071, eu transpondo, eu chamo pronto para o estiver funcionamento. Camarada, 3155. Romano 396. 396. Uma centena com 14 nós, autorizado pouso, no Zé. Ciência, autorizado pouso, agora 396. Decolar. 235, chama o controle 1208. 08, boa. Salvador, boa tarde, Gol 649, decolou na Dael, passando 2000. Boa tarde, Gol 649, contato radar, suba para o 240, está autorizado Leda. 240 na prova de Leda, Gol 649. Chame agora Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 288.3325. 118.95, ajuste no 012, com a torre e confirma pessoas a bordo. No solo 37, solo 219. 29, 396. Solo Salvador, boa tarde, Gol 396, livrou. 396, estamos utilizando o táxi Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, Gol 396. Pode prosseguir na descida para 2.546. Autorizado, trip 5446, desça para 2.000 pés, é o número 2 na aproximação, informe no localizador. Informar o localizador, trip 446. Juliette, bora 396. Como 396, você posição de Juliette, aí estamos fazendo com a Israel a posição que o senhor vai se destinar. Passa. 327 na escuta do Paulo. Voo 649, chame Recife, frequência 12251. 251, 649, boa tarde. Juliette, para posição 10, parte 1. Posição 10? Afirmo, 10. Sabe me dizer se minha foninha ficou aberta aqui? Ficou, comandante. Obrigado. Teve pouso, vento de 100 graus, 15 nós. Autorizado pouso, pista 10-6304. Mando vento, por gentileza. Confirme? Firmando vento, 100 com? 100 com 15. Obrigado. Trip 5446, atinge 2000. É, de forma estabilizando o localizador 5446. Vamos lá. 7 a posição 1, para pushback e acionamento. Acionamento 327, correndo com a equipe solo, chamando para um táxi. Coordenação, livre pushback e acionamento, 6327. Está ingressando na final da 1-0, 5449. Chame Torre 118-95, tempo pouso. 95, obrigado. Uma transmissão. Cuidado, chame para o táxi. Salvador, November Golf. Chamará 6331. 446, continue a aproximação, vai de pista livre. Bem. Xené, 6314, solo 44, a livrar a direita, solo 219. 219, obrigado. Oceano 341, estou autorizado para a Alfa, reportamos a Juliette. Alfa, antes da Juliette, para a minha 3 no 4. Baixada travada, tá? Baixada travada, 446. Difuso. Número 327, poderia confirmar o estimado para iniciar o pushback? Iniciando. Sim, chama o contato. Gente, 6304, Porto Anqueira, destino 06, porém está ocupado com a aeronave da companhia. Por gentileza, aguarde. Obrigado. Quase autorizar ingresso de ET, possível, posição 08 do Pátio 1. Questionário 6331 para o táxi. Temos a bordo 127, autonomia 3 horas e 50 minutos, até no Galeão. Questionário 6331, aguarda autorização de táxi. 6331, aguardando. Paulo, compressão no 55 para posicionamento, posição 5. Santa 3155, aguarda autorização de pushback e estacionamento. Prossiga. Ok, livre acionar e informe pro táxi. Informe o PLB? Okay. 5446 no solo 48, libere e chama o solo 219. 219, grato, bom serviço. Salvador, muito boa tarde, é o 35446, lembrando. 446, está autorizado o táxi Alfa, reportando na Juliette. Adicionando pela Alfa, reportando na Juliette, o trip 5446. Para o táxi Santander 6327, 77 a bordo, 3 horas de autonomia, alterando o Salvador. 177 a bordo, comandante, confirme. 77. Sim, 77 a bordo, está autorizado o táxi via Pátio 1, no táxi Índia. Ponto espera no 0, chama a torre 11895, ajuste no 0, no 2, bom voo. Cliente, livre táxi na Índia, considera 1845, você né? 6327. Você né, 6331, está autorizado a prosseguir o táxi, já bateu 1 no táxi Índia, ponte pelo no 0, torre 11895, ajuste no 0, no 2, bom voo. Táxi em frente, via Pátio 1 no Índia, e ajuste 10026331. 5446, fique atento ao Airbus da Avianca Tatiana, pode estar autorizado a ingressar a Juliette. Para o passe 3, ficando atento ao sinalizador. IP 5446, ficando atento aqui ao colega da Avian, depois ingressão em Juliette para o pátio. Ficando atento ao balizador. Espera da 10, Oceané 6327. Alinhar e decolar, vento uma centena, 15 nós. Ali decola, Oceané 6327. Juliette Mike, autorizado o táxi, informe para ingresso. Quem que chamou, Saulo? Canal 633, zona 1, pronto, bom dia. Ok, 6331 na linha mantém. Ali mantém não, mas 06331. Previsão para o 3155. O 3155 está autorizado, chama um táxi. Autorizado chamar a táxi no 3155. Juliette Mike, autorizado o ingresso, táxi via pista, reposte alinhado e pronto. Xeré 6327, decolado 52, chame o controle 1208. Controle 1208, à vontade. Salvador, Xeré 6327, cruza 2500, saída da Euler. Boa tarde, Xeré 6327, contato radar, suba para o nível 240, vou tirar a Felipe. Direto Leda 240, Xené 6327. Tango Kilo, Romeu Oscar, está autorizado Mão de São Paulo, meu pé, decolando 7, curva direita, corredor Axé, controle 120, decimal 8 e transponder 0153. Kilo, Romeu Oscar, planejamento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Pessoas a bordo? 08 a bordo, estacionamento táxi, torre 1895, ajuste no 012. Nível de decolagem, evento uma centena com 15 nós. Autorizado de decolagem, dá uma 06331. Mike, é com o Delta, pronto, cópia. Autorizado Manatia, meu pé, decolando 7, curva direita, corredor Axé, controle apera em 120, decimal 8, e transponder 0125. 5 Delta, acionamento TAC, torre 11895, ajuste no 012. Esse motor é estabilizado, agora no 012. Papatango, Kilo, Quebec, terrestre, pronto, cópia. Autorizado, Morro de São Paulo, mil pés, decolando 7, curva direita, corredor axé, controle APR 120, decimal 8, transponder 0123. Aguarde para decolagem. Guarda, Maria. 08 a bordo, adicionamento de táxi, uma torre 11895, ajuste no 012, Papatango, Kilo, Quebec, terra. Quebec Serra. Canal 63, 31, bom dia. Canal 63, 31, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. Nível 360, direto Leda, 63, 31. Táxi, reposto para ingresso, clique para que seja. Com Delta, prossiga. Finishing táxi. Só 5 a bordo, 4 horas e 20, alterna galhão. Botão 3155, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi India, ponte para uma zero, chama torre 11895, ajuste no 012. Pátio 1, Índia, ponto de espera 10, 1895, a torre 1012, então 3155. Kilo Quebec Serra. Chile de Mike, livre de decolar, vento uma centena com 14 nós. Mike decolado 159, controle 1208. 208, Mike, red, Mike. Controle o Mike Juliet, Mike decolou, Arbor. Papá Romeu, Mike Juliet, Mike, boa tarde, contato radar, suba para o nível 430, saída Arbor. 430 na Arbor, Mike Juliet, Mike. Boa tarde, estou 3155, contra espera no 0 ponto. 3155, livre em alinhar e decolar, vento uma centena com 15 nós. Linda, colo no 0, tá, 3155. Isso, 125, 351 e alterne 13325, Oceané 6327. Ok, 1251, 13325, Recife agora, 6327, uma boa tarde. Boa tarde. Chame para o ingresso, processo. Chame alinhado e pronto. Nome Oscar. Tchau, tá 3155. Tá autorizado, Elef, da presente, aguarde condenação para o Bidu, Mike, Gillette, Mike. Elef, da presente, Gillette, Mike. Quebec Sierra decolado ao 01, 1801, chame o controle, 1208. 208, obrigado. Boa tarde, tá 3217, autorizada chegando a Bonfim, custa para 4000 país, que é melhor no 012. Controle, Kilo Quebec Serra, boa tarde. Boa tarde, Papatão Kilo Quebec Serra, mantém as condições visuais, que é melhor no 012, reporte para da Barra. Pode voar direto 2500? Autorizado. 2500, bom, obrigado, Quebec Serra. Goma 012, complexo final, Sami Torre, 1895. 1895, Goma 1012. Oceané 6331, Sami Centro Recife, 1251, é o Terni, 13325. 1325, boa. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguarde a autorização, Goma 012. 3155, decolado ao 02, chame o controle em 208. 08, bom dia, 3155. Mandou, boa tarde, tá 3155. Boa tarde, tá 3155, contato radar, suba para o nível 340, vou direto Leda. 340, direto Leda, tá 3155. Mike Gillette Mike, está autorizado direto de Dutch. Direto de Dutch, Gillette Mike. Solo Salvador, o trip 5627. Está pronto para puxar estacionamento? No pátio 3. 5627, está autorizado, chão sobre táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamará para o táxi 5627. Mike, chame Centro Recife, 1288. 1288, Juliette Mike. Salvador, boa tarde, Aquilo Romeo Oscar. Prossiga Aquilo Romeo Oscar. Decolou no 7, curva direita. 7, parque não recebe transponder. Acionado 0153, Aquilo Romeo Oscar. Mantenha as condições visuais, que é negão no 012, reporte para da Barra, Kilo Romeo Oscar. Oscar. Delta, visual com o veículo Fome. então siga o follow me, ok? Siga o follow me e for reporte do ponto de espera para ingresso. Zero no dois, o solo 05, Olivrache, meu solo 21, desse 19. Olivrache, solo 219, no 1012. 3, 2, 1, Olivrache, estamos com 112 a bordo, 4 horas e 30, Goiânia. 3321, está autorizado o táxi, é parte 1, taxa Índia. Ponte para 10, chama a torre 1895, ajuste no 0, no 2, bom voo. Primeiro ponto 0, 295, Salvo Salvador, boa tarde, bom 0, 12. No 0, no 2, boa tarde, está autorizado a tarde a Alfa, reportando o ônibus da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, bom 0, 12. Solo Salvador, é o 35627, está pronto para o táxi, 709-POB, 2 horas e 50, alterna no registro. 627, está autorizado o táxi, Apache 1, no táxi Índia, ponto para 10, chama a torre 1895, ajuste no 0112, seguirá o Airbus da Avianca, iniciando o táxi. Poderia, por gentileza, confirmar a autonomia? 2 horas e 50, o 35267. Gente, grata, bom voo. Área de decolar, da 197, o vento 090 graus, 149, Mike é com Delta. Tráfego Salvador, boa tarde, Ocean Air 6314, gente da Romeu para Petrolino 340. 3314, está autorizado Petrolino, nível de voo 340, vai decolar 10, curva esquerda, saída Momo Frutti, e depois o 20. Controle para 120, decimal 8, transponder 5125. Gente, a mensagem saiu um pouco truncada. Entendeu que está autorizado 340 para Petrolina na saída Momo com a primeira curva à esquerda. 120, decimal 8, controle 5125, transponder para o 6314. 5125, transponder, saída Momo, transição Frutti. O cenário 6314. Solo 35267, está autorizado até a Índia. 227 vai seguir o Airbus da Avianca, pode estar autorizado para seguir o táxi, até o ponto de espera. Vai seguir o Avianca, 5267. 6314 copiou o solo. É, 314 copiou a saída Momo, transição Forti. Gente, chama o ponto se tiver funcionamento, 6314. Chamará, 6314. Zero no 2, próximo a Juliette. Bom, na 0 no 2, está autorizado a ingressar a Juliette, posição 1 no 1. Juliette, posição 1 no 1, mas no 0 no 2. É 6314 na escuta do solo. E, boa tarde, Oxa 6321, pode esperar. O 6321, a linha decola, 100 graus, 15 nós. Linha decola 6321. Oi, Salvador, muito boa tarde, 35627. 5627, assim que o Avianca iniciar a rolagem, ali mantém. Após a rolagem do Avianca, ali mantém 5627. Solo Mike Eco Delta. Eco Delta, decolado aos 10, sob controle, 208. 208. Controle, papapapá, mais 5 Delta, decolado, 17 à direita, solicita direto, Manati, meio pé. Mais 5 Delta, boa tarde, mantém as condições visuais, direto Manati, PNH 1012, reporte de milhas fora. Autorizando direto Manati, no meu pé, muito boa tarde, e batalhamos 20 milhas fora, papapapá, mais 5 Delta. Desulu, 1-6. Controle PL 120 decimal 8 e transponder 51 no 45. Quatro, continuamento correto, um pronto feedback de treinamento. Xeré 6321, decolado aos 11, chame o controle 120, decimal 8. 08, boa tarde. Boa tarde, eu chamei a 321, transferiu. Boa tarde, eu chamei a 321, contato radar, se botar no nível 320, sai da árvore. No perfil da árvore, 320, 6321. Está liberada a recepção inteira para o 3217? Livre. Trip 5627, livre de decolagem, 1 13 nós, atento ao estilo do Airbus, decolado à frente. Autorizada a decolagem, Trip 5627. O 627 decolado aos 13, chama o controle 1208. 1208, 5627, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, ao Trip 5627. Boa tarde, Trip 5627. Contato radar, subatório nível 190, vai direto Puca. 190, direto Puca, 5627. O 6321, pode voar direto, Nefa? Autorizado, chama 6321. Muito grato. Localizador com a pista vista, tá? 3217. São 3217, completo sinal, chame torre 1895. Completa 11895, 3217. Deixa para os cursos de tráfego e frequência livre que o Quebec serra. Salvador, tá 3217, passa Imbra, Baixada e Travada. Tem 217, livre pouso, uma centena, 14 nós. Livre pouso, pista no zero, tá 3217. Frequência livre, Mike Eco Delta. No solo 19, solo 219. Solo 219, 32, 17.